quem sou eu pra estar aqui e te dirigir a minha oração. Eu errei, de ti me afastei, deixei me enganar por meu próprio coração. Eu sei que não mereço, meu pecado reconheço. Eu caí em tentação, mas quero me levantar. Não quero mais errar, viver na ilusão. Quero recomeçar. Trago em teu altar, estou em tuas mãos. Não quero mais errar, viver na ilusão. Quero recomeçar, ter novo coração. E nada vai mudar a minha decisão. Me entrego em teu altar. Eu sei que não mereço, meu pecado reconheço. Eu caí em tentação, mas quero me levantar. Me perdoa.